Faixa 2. O conto do ornitorrinco. Um nome latino anterior no ornitorrinco era Ornithorhynchus paradoxus. Acharam aquele animal tão esdrúxulo na época em que o descobriram que, quando um espécime foi enviado para o museu, pensaram tratar-se de alguma brincadeira, pedaços de mamíferos costurados a pedaços de ave. Houve quem conjecturasse que Deus não estava em seus melhores dias quando criou o ornitorrinco. Ele teria visto alguns pedaços sobressalentes jogados pelo chão de sua oficina e decidiu uni-los em vez de jogar tudo fora. Mas, insidiosamente, porque não estão gracejando, alguns zoólogos depreciam os monotremados considerando-os primitivos, como se ser primitivo fosse um modo de vida pleno e acabado. Questionar essa ideia é o propósito de O Conto do Ornitorrinco. Desde o Concestral 15, os ornitorrincos tiveram exatamente o mesmo tempo que todos os demais mamíferos para evoluir. Não há razão para que um grupo seja mais primitivo do que outro. Primitivo, é bom lembrar, significa precisamente parecido com o ancestral. Os monotremados poderiam ser mais primitivos do que nós em alguns aspectos, como o oviparismo. Mas não há razão para que ser primitivo em um aspecto implique ser primitivo em outro. Não existe uma substância chamada essência da antiguidade que impregne o sangue e embeba os ossos. Um osso primitivo é um osso que não mudou muito por longo tempo. Não há nenhuma regra dizendo que o osso vizinho também tem de ser primitivo e nem mesmo uma débil suspeita nesse sentido, a menos que se apresente algum argumento adicional. Não há melhor ilustração que o bico do ornitorrinco. Ele evoluiu muito, mesmo se outras partes desse animal não o tenham feito. O bico do ornitorrinco parece engraçado e sua semelhança com o dos patos fica ainda mais incongruente por causa de seu tamanho relativamente grande e também porque o bico do pato tem certa comicidade intrínseca, talvez emprestada pelo pato Donald. Mas o humor não faz justiça a esse equipamento maravilhoso. Quem quiser pensar em algum enxerto incongruente, que esqueça os patos. Uma comparação mais reveladora é o nariz extra enxertado em um avião de reconhecimento Nimrod. O equivalente americano é o Awacs, mais familiar, mas menos apropriado para minha comparação, pois o enxerto do Awacs fica no topo da fuselagem e não na frente, como um bico. Acontece que o bico do ornitorrinco não é apenas um par de maxilares para remexer e comer, como o do pato. O ornitorrinco também faz isso, embora seja borrachento e não córneo, como o do pato. Mas o que é bem mais interessante, o bico do ornitorrinco é um dispositivo de reconhecimento, um órgão sensor, como nos aviões Awacs. O ornitorrinco caça crustáceos, larvas de insetos e outras criaturas pequenas no lodo e no fundo dos rios e lagos. Olhos não ajudam grande coisa no lodo, e o ornitorrinco os mantém bem fechados enquanto procura comida. Além disso, fecha as narinas e orelhas. Ele não vê, não ouve e não fareja as presas. E, no entanto, as encontra com grande eficiência, apanhando metade do peso de seu corpo em alimentos num só dia. Se você fosse um investigador cético tentando desmascarar alguém que diz possuir um sexto sentido, o que faria? Vendaria o sujeito, tamparia seus ouvidos e narinas e lhe daria alguma tarefa de percepção sensitiva. Os ornitorrincos desdobram-se para realizar esse experimento para você. Desativam três sentidos importantes para nós, e talvez para eles em terra firme, como se quisessem concentrar toda a atenção em algum outro sentido. E a pista é dada por uma característica adicional em seu comportamento de caça. Eles oscilam o bico de um lado para o outro enquanto nadam em movimentos chamados sacádicos. Isso lembra muito a varredura de uma antena de radar. Em uma das primeiras descrições científicas do ornitorrinco, publicada na ata Philosophical Transactions of the Royal Society de 1802, Sir Everard Home mostrou grande presciência. Ele salientou que o ramo do nervo trigêmeo que inerva a face é incomumente grande. Tal circunstância deve levar-nos a crer que a sensibilidade das diferentes partes do bico é muito intensa e, portanto, que atende ao propósito de uma mão e é capaz de discriminar bem como o tato. Sir Everard não sabia nem a metade da história. É a referência à mão que diz tudo. O grande neurologista canadense Wilder Penfield publicou uma célebre imagem de um cérebro humano junto com um diagrama mostrando as proporções dedicadas às diferentes partes do corpo. O mapa de uma parte do cérebro dedicada a controlar músculos em diferentes partes do corpo, de um lado, é mostrado acima. Penfield elaborou um mapa semelhante de partes do cérebro ligadas ao sentido do tato em diferentes partes do corpo. Nos dois mapas, impressiona o imenso destaque dado à mão. A face também se destaca, em especial as partes que controlam os movimentos dos maxilares na mastigação e na fala. Mas é a mão que notamos realmente quando vemos um homúnculo de Penfield. A imagem reproduzida na ilustração é outro modo de representar a mesma coisa. Esse ser grotesco tem o corpo distorcido em proporção à quantidade de cérebro dedicada a diferentes partes. Novamente, mostra que o cérebro humano dá ênfase à mão. Aonde isso tudo nos leva? Meu conto do ornitorrinco tem uma dívida para com o ilustre neurobiólogo australiano Jack Pettigrew e seus colegas, entre eles Paul Manger. Uma das coisas fascinantes que eles fizeram foi criar um ornitorrínculo, o equivalente do homúnculo de Penfield para o ornitorrinco. Antes de tudo, cabe dizer que o ornitorrínculo é muito mais acurado que o homúnculo de Penfield, o qual se baseou em pouquíssimos dados. O ornitorrínculo é uma obra muito meticulosa. Podemos ver três pequenos mapas do ornitorrinco na parte superior do cérebro, representações separadas em diferentes partes do cérebro de informações sensitivas provenientes da superfície do corpo. O que importa para o animal é que existe um mapeamento espacial ordenado em cada parte do corpo e a parte do cérebro correspondente. Note que as mãos e pés, em preto nos três mapas, estão em proporção aproximada com o corpo propriamente dito, em contraste com o homúnculo de Penfield e suas manzorras. O que não está em proporção no ornitorrinco é o bico. Os mapas do bico são as áreas enormes que se salientam dos mapas do resto do corpo. O cérebro humano enfatiza a mão e o do ornitorrinco, o bico. A conjectura de Sir Everard Home parece boa. Mas, como veremos, em um aspecto, o bico é ainda melhor do que uma mão. Ele pode estender-se e ver coisas que não toca. É capaz de sentir a distância e faz isso por meio da eletricidade. Quando qualquer animal, como um camarão de água doce, uma presa típica do ornitorrinco, usa seus músculos, gera fracos campos elétricos. Com um mecanismo suficientemente sensível, isso pode ser detectado, especialmente na água. É possível calcular a fonte dos campos elétricos com um computador dedicado que seja potente o bastante para lidar com dados de um grande conjunto de sensores. É claro que o ornitorrinco não faz cálculos como um matemático ou um computador, mas em algum nível do seu cérebro ele faz o equivalente de um cálculo e o resultado é que ele apanha a presa. O ornitorrinco possui cerca de 40 mil sensores elétricos distribuídos pelas faixas longitudinais em ambas as superfícies do bico. Como mostra o ornitorrínculo, uma grande proporção do cérebro é dedicada ao processamento dos dados provenientes desses 40 mil sensores. Mas a coisa não para aí. Além dos 40 mil sensores elétricos, existem aproximadamente 60 mil sensores mecânicos conhecidos como push rods, espalhados por toda a superfície do bico. Pettigrew e seus colaboradores descobriram células nervosas no cérebro que recebem informações enviadas por esses sensores mecânicos. E descobriram outras células cerebrais que respondem tanto a sensores elétricos como a sensores mecânicos. Até agora, não descobriram células cerebrais que respondam somente aos sensores elétricos. Ambos os tipos de célula ocupam a posição correta no mapa espacial do bico e estão dispostos em camadas de um modo que faz lembrar o cérebro visual humano, no qual a estratificação ajuda a visão binocular. Nosso cérebro, em camadas, combina informações enviadas pelos olhos para obter um percepto em estéreo. O grupo de Pettigrew supõe que o ornitorrinco talvez possa combinar as informações captadas pelos sensores elétricos e mecânicos de algum modo analogamente útil. Como isso poderia ocorrer? Pettigrew e seus colegas fazem uma analogia com o trovão e o raio. O relâmpago e o ribombo do trovão ocorrem no mesmo momento. Vemos o clarão do raio instantaneamente, mas o trovão demora mais para chegar até nós, pois viaja a velocidade do som, que é menor. A propósito, o estrondo parece um ronco surdo e prolongado por causa do eco. Cronometrando a defasagem temporal entre o relâmpago e o trovão, podemos calcular a que distância está a tempestade. Talvez as descargas elétricas dos músculos da presa sejam o relâmpago do ornitorrinco e o trovão seja as ondas de perturbação da água causada pelos movimentos da presa. Será que o cérebro do ornitorrinco é construído de modo a computar a defasagem temporal entre essas duas coisas e, assim, calcular a que distância a presa se encontra? Parece provável.